Malocrats, sente o peso, nego. É rumo ao topo. É rumo ao topo, neguinho. É rumo ao topo. É rumo ao topo, mas é assim. Rumo ao topo, até o fim. É rumo ao topo, neguinho. Até o fim. É melhor sair da frente. Meu sonho é maior que você é. Tenho várias no pente, vou juntar com a vontade de vencer. Nada me para, nada me cala. Não brinco de rap, nem de crente. O bagulho é sério, tá no sangue, corre na veia da gente. Ele deu letra, flow, métrica, show e uma pá de vida pra nós. Falou, paulista, pega o mic, solta a batida e a voz. Que o resto é consequência, sem resistência, pode pá. Não precisa capotar, porque seu bando eu vou virar. Tá bom então, manda dois parceiro, não. Manda dois irmão, porque de três em três nós forma milhão. Tipo a nação de Corintiana, só os loucos na missão. Rumo ao topo, propósito é outro do ser. Levanta a mão, cada show, cada rolê, cada fita um aprendizado. Nos quatro cantos do brasa, tamo formando soldado disfarçado. Que não bebe água de cabeça baixa, preparado pra guerra intocado. Na trincheira pra aniquilar os que ferro evangelho aqui na terra. Fui, não vou carregar nas costas os bicos que não quer nada. Espero os marcha lenta na linha de chegada. Tamo eu, meus parceiro, pescando almas. Se o barco afundar, nós vamos pescar de jangada. Eu vou rumo ao topo, usa o limite, maloca a mil no 220. Só beat bolado, fazendo o que eu amo pra quem eu adoro. Com meus aliados do lado, cheio de apetite, explodindo os pedras de tropeço com dinamite. Se parar pra descansar, vai comer pó. São várias barreiras, várias masmorras. Só aventura no meu caminho, mas vou desbravando sem murmurar. É tipo Jake Finn. Tem que ser 10 vezes melhor, né? Pra me darem ouvidos, já que não consigo falar no meu zap sobre maconha, bebida e mulher. Precisamos voltar à essência, pro rap voltar a salvar vida. Me dá dor de barriga, os cara no topo gorfando nas batidas. Tô correndo por fora, mas até tá tendo umas letra maneira. Quando eu entro em campo, você diferença igual Romarinho no La Bombonera. Muita frieza na hora da decisão. Posso chegar sozinho, mas chego muito mais forte com meus irmãos. A parada é rumo ao topo, neguinho. O nosso bagulho é assim, vai ficar pra trás. Quem não corre atrás e quem pensa pequenininho. Prosperidade pros loucos pra mim. Isso não tem nada a ver com din, nem plin. É mesmo, é empenho. Quem tá ligado já tá entendendo. Que pobre não é o que não tem dinheiro, mas sim os que pensa pequeno. Por isso não vamos parar e queremos mudar o mundo inteiro. Voando cada vez mais alto, tomamos de assalto. E olha que eu nem tenho asa. Desacreditado por tempo demais, agora eu quero é mais. Sou filho do dono do ouro e da prata. Suando a camisa, metendo as caras, trampando pra virada. Pra vários da Viera, nada virou rei. Quando nem a própria família acreditava. Quando é pra ser, não tem querer e nem barreira que estraga. Ninguém imaginava, então não para, tio, não para. Então cê faz, então cê vai o mais alto que der pra alcançar. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e onde eu quero chegar, entendeu? É rumo ao topo, rapaz. Sou sonhador, então não se surpreenda quando vê do que a gente é capaz. Vai! É rumo ao topo, neguinho. É rumo ao topo. É rumo ao topo, neguinho. Mas é assim. É rumo ao topo, neguinho. É rumo ao topo. É rumo ao topo, neguinho. Até o fim. É rumo ao topo, neguinho. É rumo ao topo. É rumo ao topo, neguinho. Mas é assim. É rumo ao topo, neguinho. É rumo ao topo. É rumo ao topo, neguinho. Até o fim.